Já viste aquilo? O quê? Eles estão completamente apaixonados. Oh. Está bem, se tu o dizes. Olha, olha! Agora não. Agora... Oh, olha agora! Oh, eu detesto quando duas pessoas gostam uma da outra. Não conseguem perceber o que se passa. Kili, tu não te vais meter. Ajudar? Será preciso lembrar-te da última vez que tentaste ajudar duas pessoas a namorar? Pronto, pronto. Tudo se resolve. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. O rapaz ainda nem consegue carregar o tabuleiro do almoço. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio no século XXII com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. O futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o as do século XXII. Está de festa, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o as do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o as do século XXII. Fazer. Alguém pode ver? Larga-me, sim. Ninguém está a olhar. Hoje vou pegar uma partida. Quero ir ver como está o tempo. Na televisão disseram que ia estar sol. Vais confiar em alguém chamado Chuvisco? Já agora vai começar uma trovoada dentro de 3, 2, 1... Como é que sabia que ia ficar mau tempo? Ela estava... Aqui? Será que estou perto da resolução do mistério da família Diffy? Está. Sim? A verdade é que eu sou vidente, tipo psíquica, espírita, esse tipo de coisas. Vidente, hã? De que cor são as minhas meias? Não vale ver. Vermelhas. Pura sorte. Mas eu vou tirar tudo a limpo. Qualquer dia corre-te mal. Como é que sabias a cor das meias? Por favor. Pronto, é assim. Desculpa? Eu disse à Grace para ir ter comigo à sala da rádio. Depois das aulas, tu dizes o mesmo ao Greg e depois vamos deixá-los sozinhos. Sim, é um grande plano, tirando a parte em que metemos o Greg e a Grace na sala de rádio e depois desaparecemos. Phil, isto é importante. Se eles foram feitos um para o outro, acabam por descobrir. Não podes obrigá-los. Ajudar? Não. Tentar? Não. Sou um empurrãozinho? Tens razão. Eu deixo-os em paz. Kili? A sério? Eu não pude deixar de notar uma certa atração entre ti e um colega nosso na aula de ciências. Eu? Não. Eu jurava que vi um brilho no teu olhar. Lentes de contacto. Eu uso lentes de contacto. Às vezes parece que estou a piscar os olhos, mas são só piscadelas involuntárias porque as lentes secam, vês? Assim é que eu normalmente não me engano. Nunca mais vou gostar de ninguém. E tenho um pressentimento que ele sente o mesmo por ti. Mas é demasiado tímido para avançar. Por isso eu vou juntar-vos. Oh, não. Não. Não sou como tu. Não me dou bem com os rapazes. É uma questão de... Tu achas que eu me dou bem com rapazes? Desculpa, falamos depois do almoço na sala de rádio. Bem, prometo que não vais dizer nada a ninguém. Claro que não! Eu prometo! Eu tinha a certeza de que a Grace gostava do Grady. Agora só me falta... Oh, já te tinha dito. Desta vez estou fora. Não sou como tu, não estava a brincar. Mas agora já temos provas. Vês, eu não vou cometer o mesmo erro cometido outra vez. Eu verifiquei as pistas, confirmei os rumores... Não há rumores? Oh, mas vai haver! Eu não consigo deixar de pensar! Bom, tu só tens de falar com o Greg e ter a certeza que ele gosta da Grace tanto quanto eu sei. Não. Ouve, se queres saber, vai-te perguntar. Entre! O senhor queria falar comigo? Ah, a menina vidente. Pim vidente, não é? Sente-se. Não é fácil enganar, menina Diffy. E aqui temos o teste das três bolas. Só uma delas esconde uma bolinha vermelha. Bom, uma verdadeira vidente não teria problemas, diga-me. Esta! Não tem nada. Mas se quer saber qual delas esconde a bola, é uma dessas duas. Mais especificamente, esta. Pode ter sido sorte. Mas eu não nasci ontem. De facto, a menina deve saber em que dia que eu nasci. Estou à espera. Woodstock, Nova York, 1969, num círculo de bateria. Nem sei bem o que é. Eu nunca disse isso a ninguém. Tu és vidente. Oh, fala-me do meu futuro. Deixa ver. Vejo crescimento. De cabelo? É. Oh, interessante, porque descobri agora uma receita homeopática para o cabelo. Tenho de usar isto 12 horas à noite durante 2 semanas. Ou 48 horas por dia e já chega. 48 horas por dia? É impossível. Acha que sim? Grady nunca vai falar comigo sobre raparigas, mas vai falar com o Phil. Agora só tenho de fazer como o Phil e... Não parece a voz do Phil. Senhor Diffy? Oh, não. O que o traz à nossa escola? Oh, eu estava a trabalhar na minha loja de ferramentas. Depois quis ver os meus filhos. A Pim é uma menina muito especial. Teste? Teste? Pronto. Isto é tão fixe! Hey, Grady! Hey, Phil! Pois, eu... Estou a grelhar com energia solar. Oh! Queres maçãs de queijo derretido? Demora apenas 45 minutos. Deixa estar, mas obrigado. Olha, fazemos assim. Fazemos o quê? Não pude deixar de reparar que estás caidinho por uma certa pessoa da turma de ciências. Chamemos-lhe... Grace? Quem? Eu? Não, não. Não, não. Ela é fantástica. Ah, eu sabia! Sabias como? Bem, digamos que as raparigas notam... E os rapazes notam ainda mais. E eu, por acaso, até sei que ela também gosta de ti. Uhum. Oh, marca um encontro. Sim. Bem, eu não te vejo combinar nada com aquilo e tu estás sempre a dizer que ela é linda. Estou? Quer dizer, sim. Ah, sim, estou, estou. E não te vejo avançar nessa relação. Então porquê? Sim, porquê? Eu digo porque ela... É complicado. Ouve, eu não tenho tempo. Vai ter comigo à sala da rádio. Menina Diffy, tinha razão. Olha, vê os folículos. Ah, folículos são formigas? O cabelo está a crescer. Pois é, olha só. A partir de agora não faço nada sem consultar primeiro. Sabe, eu gostava muito de poder ajudá-lo, mas estou atrasada para a matemática. Justifique-lhe a falta. Ai, sim. Tudo o que precisar para desenvolver essa capacidade. Agora que fala nisso, a minha capacidade, gostaria de um ambiente mais privado para contactar com coisas espirituais. Bem, então temos de encontrar um sítio mais adequado. Isso mesmo. Não disseste nada, pois não? Não, mas eu sei que ele gosta de ti. Como? Disse-me o filho? Sério? Oh, quem me dera ser bonita... Assim como... Tipo... Como tu és. Como eu? Nunca tive jeito para me arranjar. Grace, acho que temos tempo para realizar o teu desejo. Primeiro a roupa. O cabelo. Ups, isto é um projeto de outra coisa. Aqui está a televisão, a aparelhagem, micro-ondas, frigorífico. Lá dentro tem gelados e cachorros. Acha que isto ajuda os seus poderes de vidente? Talvez. Ei, Phil! Desculpa não ter ido à sala da rádio. Na verdade, eu tive medo. Estás a falar de quê? O teu plano ao almoço. Eu não consegui. Qual plano? Aquela. É Grace. Alguém se andou a meter. Oh, foi uma má ideia. Ele não foi ter à sala da rádio. Obviamente não está interessado. Ele é tímido. Tens de ser tu a comandar a operação. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Avança e olha-o nos olhos. Ela vem aí. Acho que vou desmaiar. Certeza que já viste raparigas a andar. Assim não. Não na minha direção. Olá, pessoal. Olá, Grace. Eu gosto de ti e adorava sair contigo. E toma o meu número, Phil. Phil? Phil? Phil? Nem acredito que vesti e encorajei a Grace e afinal é de ti que ela gosta. Como é que eu fui enganar-me? Isto não costuma acontecer. Nunca mais vou gostar de ninguém. Isso já foi há 2 anos. Esquece agora. Eu avisei-te que era melhor ficares de fora. E tu? Não devias ter alimentado as minhas esperanças. Não devias ter dito que a Grace gostava de mim. Eu vou para a sala de ciências dissecar o meu coração. Porquê que ele diz que eu lhe disse coisas que eu sei que nunca lhe disse? Vou ter aula de economia, tenho de ir. Adeus. Killy Tesla, tu transformaste-te em mim para poderes falar com o Grady, não foi? Um pouquinho. Roubaste-me um istamorfo. Bem, se me tivesses dado um dos meus anos como eu te pedi, não te roubava. O importante é, o que fazemos? Oh, tinha de sobrar para mim. Ouve, eu vou dizer à Grace que não gosto dela da mesma maneira que ela gosta de mim. Bem, não podes. Eu dei-lhe confiança e tu vais destroçá-la. Está bem, ela disse-te o que é que gostava em mim? Praticamente tudo. Tu és giro, simpático, esperto, atencioso, assiado, etc. Ah, acho que ela tem razão. E se eu mudasse? E se eu me tornasse no oposto disso? Assim não ia magoá-la e ela ia acabar por deixar de gostar de mim. Perfeito! Diz-me outra vez do que é que ela gosta em mim? Tu és giro, esperto, lindo. Oh, tu estás a adorar isto, não estás? Estou. É que estou. Madame Pimzaska, preciso do seu conselho. Agora não. Estou ocupada. Por favor. Entrar. Tenho de consultar a sua bola de cristal e dizer-me qual das duas feiras deste fim de semana tem mais camisolas do meu tamanho. Então vamos lá ver. É escusado. A bola de cristal está envoada devido à pressão do exame de inglês de sexta-feira. Bem, uma pequena informação do vice-diretor resolve o assunto. E tenho um trabalho de história para quinta-feira. Certo, eu cancelo o trabalho. Estou a começar a ver. Oh-oh. O que foi? Vejo grandes problemas à sua frente. A não ser que siga as instruções da Madame Pimzaska à letra. Bem, o que é que eu faço? Diga-me, grande vidente. Bem, para mostrar que é o mestre do tempo, tem de fazer quack quando ouvir o verbo querer. Quack? Exato. E para mostrar a destreza do seu ser, o espírito do mundo ordena que dance de 10 em 10 segundos. Faz sentido. Mais alguma coisa? Já falei do quack, não foi? Quack. Então é isso. Thank you. Ei, Grace, estás na boa? Está tudo bem? Não pareces tu mesmo? Sim, na boa. Eu sou assim. Costumo demorar muito tempo a arranjar-me e quando conheço alguém gosto de descontrair. Corteire. Cheira-te alguma coisa? Uau. Ah, e aquela cena do tipo esperto? Não, eu copio em todos os testes. Eu não acredito. Ah, sim, sim. Quando finges que sou um bom rapaz, safo-me sempre na maior. Até percebo que já não estejas interessado em mim. Frango? Oh, não. Sabes, Phil, tenho uma maneira de provar que somos feitos um para o outro. Oh, sério? Anda. Tenho vários jovens pares. Não somos um par. Acho que isso cabe à Madame Pemzaska decidir. Oh, é para isso que estamos aqui. Para saber se fomos feitos um para o outro. Podes resolver esta situação com a resposta certa? Não percebes? Vejamos o que as cartas têm a dizer. Mas isso não são cartas normais? Shhh! Os espíritos vão começar. Oh, três de paus. Sim, um para o outro. Oh, uau! Tenta lá outra vez. Ei, quem diria? Nove de espadas. Isso significa que esta sexta-feira vão ter um jantar romântico. Deixa-me tirar outra. Não, já me chega. Tu e a Grace não vão sair sexta à noite. Eu não quero ir sair com a Grace. Quack! Vice-diretor Hackett, o quê? Foi isso. Sempre que ouço o verbo querer, a Madame Pemzaska disse que eu tinha que... Está bem. Oh! Eu não quero que tu vás sair. Ouve, eu não sei o que fazer, Killy. Eu já tentei tudo para a Grace deixar de gostar de mim. Mas eu sou irresistível. Espera aí. É isso? Se não te podes transformar em alguém que ela odeie, transforma-se o Grady em alguém que ela adore. Eu não sei, eu... É perfeito! Então, na sexta à noite, vamos juntos. Vamos os quatro. Quack, quack! Vamos ajudar-te a conseguir a Grace. Ela gosta é do Phil. Ela pensa que é do Phil. Vai perceber que está errada. Uhum. Primeiro tratamos da tua aparência. Vamos dar-te um ar mais descontraído. Deixa ver. Pensei que vínhamos só nós os dois. Bem, tu sabes que nós sempre falámos a sair os quatro juntos. Não. Agora já está. Alguém quer camarão frito? Eu sou alérgica a camarão. Eu sou alérgica a fritos. Phil, o quintal está tão giro. Eu adoro estas luzes. A mim magoou-me os olhos. Oh, e, o contraste com o preto do céu faz com que as pupilas dilatem repetidamente. Eu sei disso. Sabiam que o Grady é o presidente do grupo de física teórica e também o presidente do clube de magia ao pormenor? Eu adoro física teórica. Que fixe! É que eu sou presidente do clube. Eu sei. Foi isso que o Phil acabou de dizer. Desculpem, todas estas cenas românticas deixam-me tipo nervoso. Sim, também é demais para mim. Peço desculpa às meninas, mas eu preferia estar no planetário de Pickford a ajudar a lubrificar o telescópio. Eles deixam de fazer isso? Eu conheço pessoas da comunidade científica. Oh, uau! Tu... vens comigo? Oh, É preciso adivinhar quantas estrelas há no céu infinito? Tu fazes de mim o homem mais feliz deste mapa. Importam-se? Estás a brincar? Lubrificar um telescópio? De que é que estão à espera? Vão, vão! Ei, por acaso reparaste na forma como o Kyle estava a olhar para a Brenda? Killy, não aprendeste a lição? Mete-te no que te diz respeito. Desculpa. É que fico doida quando duas pessoas gostam uma da outra. Não percebem o que se está a passar. Uau! Que estrelas tão bonitas. É. Queres? Obrigada. Quack! Sabem que mais? Olho para o meu futuro e tenho demasiado presente o vice-diretor Hackett. Este fim de semana é a grande prova de Pickles e Pão de Pickford e eu vou precisar de toda a ajuda para ganhar a medalha de ouro. Fazer testes é que é. Pronto, renuncia ao meu poder. Não, não, não pode. Já está, renuncia-se e desaparecem. Madame Pinzasca, eu preciso de si. Oh, Espírito Celeste, dá-me um sinal de que tudo vai acabar bem. Oh, obrigado.